conhece. Primeiramente a Deus, pelo dom e pela inspiração. Obrigado, Pai, pelo seu imenso amor, por nos permitir a realização desse trabalho, por colocar pessoas abençoadas que puderam contribuir talentosamente e humildemente com seus dons. Ai, Dani, obrigado, mina. Você canta demais, sem palavras. Ai, Joab, agradecido por acreditar em nossa pessoa de uma forma tão sincera. Ai, Thiago Matos, você contribuiu e muito nesse CD. Tá ligado, mano? Você foi o responsável por trazer harmonia nas nossas letras. Sua carreira solo promete, pode acreditar. Aí, Matheus, você já é da família, mas fazemos questão de citar o seu nome, pois pra nós é uma honra ter você como parceiro e como amigo. Muito sucesso, mano, com o Som For. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Aí, Johnny, Mano F, Zil, cê lembra, mano, daquela primeira base ampliada? Tá na memória, tio, vai que vai. Aí, Coco, Bill, Nenê, Didier, André, Paulinho Ceará, Ninho, Valmir, Diego, Maica Aguelito, Carlinhos Rapaosso, Xandal, nosso design, Israel Carlito, sem palavra, mano. Seu José, Dona Augusta, Dona Nina, Dona Terezinha, Pastora Elma, Bartira, aí GRP, não esqueci de vocês, hein? Dona Neuza, seu Padilha, Dona Ana, Claudinho Goiana, Paz Além dos Muros, tá ligado, tio? Ailto Chiru, Andressa, Sil, Digo, Rodriguinho e Nando, Rogério Preto, Capivara, sempre lado a lado, hein, tio? Dinei, Fábio, Fontes, Burns, Rose, Nanda, Jean, Jaque, aí Robson, seja feliz nessa sua escolha, mano. Independente disso, você fez parte do rap guaçuense. Também para todos aqueles que acreditam, direto ou indiretamente, na seriedade do nosso trabalho. E a todos os lugares que nos receberam de braços abertos. Paz, muita paz, comunidades. Queremos também que Deus traga conforto aos familiares de todos os irmãos que foram vitimados pelas leis das ruas. Vandinho, Folgado, Luizinho, Fanho, Chiru, Osmar Coruja, Valdair e Carlos. É, infelizmente não era o caminho que Deus queria pra vocês. Não podemos esquecer também dos patrocinadores que trincaram e nos ajudaram a fazer acontecer. Sem palavras, Radiologia Magalhães, Seu Padilha, Uhuru, Laisla Hip Hop, Joma e Atitude Radical. Aê, Foz do Iguaçu, esse trabalho foi feito com muitas dificuldades e inúmeras provações. Foi feito com um grande sentimento e respeito por vocês. Esse trabalho não é só nosso, mas sim de todos aqueles que vêm com pureza nos olhos, sem falsidade, sem pilantragem. Porque o rap pra nós, mano, não é movimento de disputa, mas sim de conquistas, de um modo geral. E pra finalizar, irmão, toda a honra e toda a glória ao Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Seu sangue na cruz, Senhor, não foi derramado em vão. Somos extremamente gratos por isso. Atenciosamente, família Quinto Naipe.